2002, pra todas as mães, a minha, a sua, que estão na luta, a todas as mães de leite espalhadas pelo mundo, as mães pretas guerreiras de eterna atitude, Afro-Rude. Contente no estresse do dia a dia, desconta o que for, onde for na família. Mostra toda a raiva, escuta a voz baixa. Nave mãe, a paciência, dinamismo está em casa. Há anos estende a mão pra qualquer um que precisa. Nave mãe, enche a casa de alegria. Quando não está bem, mesmo assim lhe faz o chá. Leva na sua cama, te acorda para levantar. Quem dera a vida eterna com ela ao nosso lado. Só saberemos o que é sofrer em efeito contrário. Na pele dela sinta realmente o saber. Guerreira da vida sempre a nos manter. Elogio poético merecido, cê sabe que é. Nave mãe a vida, sentimento de pura fé. Não entende, não tem a mesma forma de pensar. Não tem todo o perdão que uma mãe tem para dar. Faço as vontades, não vê a sua idade. Pra ela eterna criança, no mundo sem maldade. O que gatinha também grita é agressivo e se revolta. Quando cresce, se esquece, desrespeita e fala bosta. Trata feito amigo, trata até melhor. Gíria, palavrão, soco, não é o pior. Difícil é escutar, da boca para fora o insulto da pessoa que você mais gosta. Me arrependo de dias que meus pais respondi. Mas na nave mãe, o perdão chegou e parou ali. E quem não sabe vai saber, vai descobrir, vai entender. Que amor é só de mãe, que é motivo pra vencer. Tinha muito amor com os seus filhos. Foi aí que nasceu a palavra carinho. Amamentava o filho dos brancos porque o leite era melhor. O afeto era melhor e o cuidado era maior. A branca não amamentava pra não mudar a sua estética. A mulher preta do engenho nunca teve essas. Descendentes africanas, guerreiras, mães de leite, evitavam que os filhos dos brancos ficassem doentes. Dona Sônia, minha mãe, de quem tenho muito orgulho, sabe do que eu falo, estaremos sempre juntos. Admiro a nega véia pela vontade de viver. Me ensinou a perdoar e o ódio esquecer. Sem baixar a cabeça, sem balançar a perna. Me lembro dias difíceis que passamos em Nova Odessa. Mãe, esse som eu fiz dedicado pra você, pra escutar no seu radinho e nunca de mim esquecer.